Zero, ajuste no 0 no 4. 5, 0. Gente, informe ao término do desvio azul 4298. Chané 6313, desça para 4 mil pés, ajuste no 014. Vou encerrar a vista 367 para o procedimento RNAVE e reporte estabilizado. 4298, vou ir, ITAP. Chané 6310, chame Recife na frequência 126, decimal 85, secundário 125, decimal 45. Semana 2085, 2585? Afirmo. Obrigado. Azul 2795, estabilizado na RNAVE. Azul 2795, complete a final, chame Torre Salvador 118, decimal 95. 3895, boa. Da 3831, solo 47, desde a pista direita, chama solo no 21, decimal 9. Direito, 219, 3831. Oi. Motor Salvador, boa noite, azul 2795. Azul 2795, continua a aproximação, reporta baixado e travado, ajuste de altímetro no 014. 2795, reportar baixado travado. Centro 331, táxi livre Alfa e Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, 2831. Pode só mais um minuto, Centro 358. Cruzando nível 090. Gente, pode estabilizar. Azul 2795, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 1 no 0 graus, 099. Azul 2795, autorizado, baixar de checar. Autorizado 298, prossiga para o controle. Pode voar o 368. Autorizado. 6313, reduz a velocidade para aproximação final, tráfego que precede o ATR 5 milhas à sua frente. Complete a final e chame torre 118, decimal 95. 58 no portão 02, está livre, chame táxi. frequência da torre 118, decimal 95 agora. 3-1-3, continua a aproximação, agora autorização de pouso, informo tráfego P7, ATR-72, mantendo 110 nós. Até 4298, desça para 4000 pés, Apache Serra Vista 368, está autorizado o procedimento RNAVE, reporte no Serra Vista 366. Ok, 368, desce para 4000, comunicar todos que autorizados para 6500, 366 para reportado. 795, solo 53, livre a pista à direita, reporta livrando, solo ao 53. Gente, reportará livrando, azul, 2795. Chanel 6313, autorizado pouso pista 10, vento 110 graus 099. Repouso 6313. 2795, chama solo, 121, decimal 9. 219, boa. 2795, levando a pista na pista. 2795, Alfa, quilo, pátio 3. Pátio 3, atenta ao balizador. Alfa, quilo, pátio 3, sim. Solo 55, livre a pista à direita, chama solo 121 decimal 9. Alfa Juliette, portão 62. Alfa Júlio, 06, atrás. Fortaleza aprovado, 370, via Peruzulo 19, Bangu, após direto Abuco, após direto Fortaleza, decolada 10, curva à esquerda, subida Momo, Cogbo, Froti, aciona 5013, controle 120, decimal 8. 109, autorizado, Fortaleza, 370, via superior 19, de Bangu direto a Buco, depois direto a Fortaleza. Decola da 0.50, no perfil 1, com Fobi, com Grosso. Aciona 5013, transponder 120, normal 80, controle, bom 0.96. Marte, bom no 0.96, portão 9, chame pronto. Tomaremos. Sistema 3858, 174, 3 horas, alterna João Pessoa. O 358, à direita, via Indial, até o ponto de espera, pistão no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 4, bom, boa noite. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite. Salvador, Plan 3289, boa noite, autorização, boa noite, São Paulo. Confirmando a Plan 3895, compra Guarulhos? Compra Guarulhos. 3815, Guarulhos, aprovado 340, via Peruzulo 10, até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Colada 10, curva direita, saída Dael, após Leda, após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5020, controle 120, decimal 8. Autorizando 340, Upper Zulu 10, até Tango Bravo Eco, Taubaté. Decola da 10, com curva direita, Dael, Leda, Motiva. 5020, Fórum 208, Portão 3818. Correto, então 3815, Portão 08, chame pronto, pushback, acionamento. Aciona 08, chama. Salvador, bom. 1096, no nome, puxa, acionamento. Livre acionamento, chame táxi, bom 096. Chama táxi. 3858, boa noite. Atenção 3858, marca o ponto zero, aguarda a autorização para não falar. Avó, 4298. Azul 4298, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, centro 1 no 1 no 0 grau 089. Pouso azul 4298. Para o táxi, voo 1096, 130 a bordo, temos 3 horas 25, alternando Teresina. 1096, parte principal, Índia e Alfa, ponto espera 10, torre 118, decimal 95, altímetro 1014, bom voo, boa noite. Índia Alfa, 1095, espera muito obrigado, boa noite, até a próxima. Ô Salvador, boa noite, o 4298 se livrou. 98, táxi via Alfa, recorte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, o 4298. controle Salvador Azul 2782, nível 190. Com informação, Romeu. Azul 2782, acione edificação. Põe o Serra Victor 366 para final do procedimento RNAVE. Desse, mantenha 4. Seu altímetro 1-0-1-4. Vamos voar Serra Victor 366, RNAVE 1-0. Desce 4000, 1-0-1-4, Azul 2782. Decolada 07, controle do Salvador 120, decimal 8. 1208, uma boa noite, com certeza. Controle, muito boa noite, é o 3858. 3858, contato radar na decolagem, subindo de voo 370, via saída. Bom. Via saída, 3858. A linha tem que Olha, o Alta 3258 está cruzando 4000. Seria possível voar na Proxy Proti? Voe. Não, o 3258 agora nós vamos no centro. É, que agradeço a gente mesmo. Vamos na Proxy. Zero uma avenida, autorizado a decolagem, pista no zero, vento 1-0 graus, 089. Linha de colagem no 096, decolada 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Bom, meu término. Então, 3305, acione a edificação. controle, muito boa noite, Golo 096, passando 3000, PP da Momo. Golo 096, contato radar na decolagem, sub mantendo o voo 370 via saída da Momo. Gente, a sessão 370, Golo 096, alguma velocidade de voar, Momo? Foi Momo, Golo 096. Sente na prova de Momo. Controle, o 3258. Prossiga. Se não, coordena Proti. Tá, 3890. Diga. Autorização para o saneamento em posição. Pesado, chame pronto para o pushback. Tá, pronto para o push. Livre pushback, chame táxi, tá 3815. 3815, persona em posição, depois ele se push. Sente. Possibilidade de uma COG, Bongo 096? Foi COG, Bongo 096. Muito obrigado. Azul, chama agora o centro Recife, na frequência 12685, alter número 2545. Tá, 3858. Prossiga. Agora o centro Recife, na frequência 12685, alterno 2545. Boa noite, muito obrigado. São Paulo. São Paulo Guarulhos. 2179, aprovado Guarulhos, nível 360, via Pêndulo 10, Tetobaté, Tango, Bravo Eco, após conforme rota. Cola da 10, curva direita, saída da El, após Leida e após Motiva. Aciona 5025, controle 120, decimal 8. Ok, autorizado 360, conforme rota, plan de voo para Guarulhos, São Paulo, Pêndulo 10, Tetobaté, conforme rota, plan de voo. Decola da 10, primeira curva na direita, apertura da Euleda, Mótima. 5025208, gol 2179. Correto, gol 2179, portão 03, chame pronto, puxa back, acionamento. Serra 125245, obrigado, senhor. Boa noite, senhor. 3305, após o SAP, voo Serra 23, 66, desse, mantenha 4 mil pés. Ajuste altímetro 10014. Via parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera, pistão no zero, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 0 no 4, bom voo e boa noite. 1 no 0 no 4, parte Índia Alfa, 95, só parte dela, boa noite. Por sinal estabilizado, campo à vista, azul 2782. Azul 2782, completo sinal, chame em torre 118, decimal 95. 1895 a torre, azul 2782. Torre Salvador, azul 2782. Azul 2782, autorizado pouso na pista no zero, vento 110 graus, 99. Pista no zero, livre pouso, azul 2782. Depender do nível, será Pucajã ou Maracaju? Nível 3.0. Essa mesmo. É, só confio, por favor, mas só falou como falou junto. Pucajã ou Aracaju? Pucajã ou Aracaju, obrigado. Companhia Azul, curta final. Mas o tráfego ali mantém cabeceira na terra. Vai, quem é que prossiga? Yankee, solicitando autorização de reboque da posição 7 do pátio 1 para a posição 1 Lima do pátio 3. Não, não, não. 79, autorizado, chame taxi. Fala, Zona 271, qual é a informação, Romeu, solicita 320 Campinas. 71, Serra Bravo, Quilo Papá, Campinas, aprovado 320, via Pesulo 10 até Pubase, Papai Uniforme Bravo Alfa Vitor Pubase, após o Pesulo 16 até Cosmo, Papai Oscar Serra Mike Uniforme Cosmo, após prossegue conforme rota do plano de voo. Colada 10, curva direita na saída da El, após Leda e após Motiva. Aciona 5027, controle 120.8. Gente, autorizado nível 320 para Campinas, via Pesulo 10 até Pubase, Papai Uniforme Bravo Alfa Vitor, da Pesulo 16, Pozul, Papai Oscar Serra Mike Uniforme e segue rota do plano. Decola 10 da Elia da Motiva, controle 120.8, transpander 5027, Azul 9271. Parada 9271, portão 1, chame pronto, ativar adicionamento. Chamamento. Tem rede completo final do procedimento, chama agora a torre 118, decimal 95. Aguarde para prosseguir, estou com a aeronave já na final para pouso, irá prosseguir os portões conflitantes do seu reboque. Aguarde só mais alguns instantes. Ok, antes, só aguardo. Obrigado. Falou 2-4, livre a pista direita, reporta Livrando e chama a sola, 2-0 abaixo. 2-0 abaixo. Ok, reporta Livrando a pista, 2-7-2-0. Tango Bravo Eco, após conforme. Decola da 1-0, curva direita na saída da El, após Leda e após Motiva. Aciona 5-0-3-2, controle 120.8. Autorizado, vai iniciar o 3-8. Noite do 272, Alfa, Quilo 4-3, prevista 04, Romeu, atenta ao balizador. Fernando Galeão. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Controle Salvador, OTAN 3895, muito boa noite. 5, contato radar na decolagem, sub mantendo de voo 340, via saída da El. 340, alguma possibilidade, senhor, de voar da El, Leda? Pós 2000 pés e autorizado Leda. Leda, obrigado. 2707, acione indicação, desce e mantenha 050 via chegada a bons. Ajuste altímetro 0014. Acione identificação. O ajuste do time 3 Salvador 9014. Vou Mari para que você está chegando a Mari. Tá bom, na próxima Mari. Vamos dar de boa piada. Cena 6224, aguarde. Câmara de Salvador, voo 246. Voo 246. Livre Alfa Juliette, portão 05. Cuidado, até 4 mil, chegada bom, chegou 246. Piso 179, autorizado a decolagem, piso 0, vento 110 graus, 089. Vim decolagem, tá, 10 voo, 217. Beleza, senhor. Foi estabilidade de voo, pode lá. Mantenha a pôr de lei, dá 3895 agora. Aguarda, senhor. Yankee, na escuta do som. Yankee, na escuta do som. Inicial reboque, agilizando reporte ao término no bate 3. Posição 1 no Lima, Mike Yankee. Número 2 do esquadro, número 2 na aproximação. Número 2 na aproximação, chama 6224. Mantenha a chegada, via chegada marca. Caso o seu voo Itapira e passar com o tráfego precede. Controle Salvador, muito boa noite. Voo 2179, decolando o perfil da EON. 2179, contato radar na decolagem, sub e mantém o nível de voo 360 via saída da EL. 360 no DEL, voo 2179, boa. Espero que o acionamento azul com 9271 na posição 1. Autorizado azul 9271, chame táxi. Autorizado, estou tendo táxi, azul 9271. Azul 2707, reduza para 2209, número 3 na aproximação. Salvador, Gol 1170, Romeo, passando 240, boa noite. Gol 1170, acione identificação. Desça para o 050, voe posição Mare, para interceptar a chegada Mare. Ajuste a última, entrou no 014. 50, identificou, Mare, vai ser possível daqui a 15 milhas, ok? Pensando em desvios ainda, Gol 1170. Gente, qual é o meu termo de desvios? O 1888, acione identificação, desça para 060, via chegada bom, se ajuste, altímetro 1014. Chegada bom, via 060, 014, 1246, boio Serra Vito 366, desce, mantenha 32500 pés, ajuste, altímetro 1014. Possível Serra Vito 366, desce 2500 pés, gol 1246. Afirma, Chanel 6224, após ITAP, Servido 366, reduza para 2509. Tá 3880, chama com isso, tá 3815, chama agora o centro Recife, 123, decimal 8, alterno 28, decimal 35. 1238, 1223, obrigado. 6224, desce, mantenha 2500 pés, ajuste altímetro 0014. Chamar 6224, completa a redução para 1809, tem condições? Para o Texas, o 9271, alterna Ribeirão Preto, 4 horas e 30, com 124 a bordo. Essa Índia e Alfa, considero no 0, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 4, tem um bom voo, azul 2, 9271. Tente direito, ajustado no 04, quando pronto, 1 no 8, missão 95, azul, 9-2-1, obrigado. 8-3-6-3 para o Tati, 68 a bordo, alterando o galeão, 4-40. 10. 4-1000 azul, 2-3-6. 4, bom voo, boa noite, final 63, 1-3. Alfa, 2-2-8, azul, 3-1-3. 4-6, visual, controller. Foram 2-4-6, completo final do procedimento RNAVE, pista 1-0, chama agora a torre, né? Frequência 1-1-8, decimal 9-5. 18-9-5, boa noite, obrigado. Afirmo, ao Xané 6224, autorizado, informe estabilizado final do procedimento RNAVE. Gol, 2179, chama agora centro Recife, na frequência, no 1-2-3-8, alterno, 2-8-3-5. 2-3-8-2-8-3-5, gol, 2-7-9-1. É. Gol, 2-4-6, continua a aproximação, guarda pista livre, o vento 1-0-0-0-0-9, ajuste o time 1-0 no caso. O senhor vai dando livre, gol, 2-4-6. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. E pouso, bom, 2-4-6. Pouso, Salvador, na frequência 1-1-8, decimal 9-5. 2-9-5, obrigado, bom trabalho. Bom. Azul 2707, autorizado 2500 pés, ajuste o metrônomo 0-1-4, informe estabilizado, R9. 2-500-0-1-4, reportará Azul 2707. Controle Azul 9271 na DAEL. Azul 9271, contato radar na decolagem, sub mantendo o voo 320 via saída DAEL. 320 via saída DAEL, autoriza para o de Mótima. Foi Leda, 9271 na Azul. Pro de Leda, obrigado, Azul 9271. Azul 2707, inicia a redução para aproximação. Reduzindo, Azul 2707. Vai manter. De 8 mil para 6 mil, gol no 888. Gol no 888, desça e mantenha 2.500 pés, ajuste altímetro 0-1-4, sem condições de voar ferro 2366. Ok, descendo 2.500, sem condições 366, estado 1014, no 888. Estamos estabilizados no final do procedimento, gol no 888. Estamos estabilizados na final no 888. O 1170 reduza para 2209. 2209, 970. Bom, 1246, solo 42, se livra a pista à direita, chama solo 121, decimal 9. Direito 1219, boa noite. 95, reduzindo, azul 2707. Salvador, boa noite, azul 2707, final. Azul 2707, continua a aproximação, número 2, agora autorização de pouso, ajuste no 0 no 4. No 0 no 4, ou no 4 aguardando, azul 2707. Oxa, 6224, contra o lado do pouso, fixa no 0, vento 1, 1 no 0 grau, 089. Uma linha para o Paulo, Xana 6224. Salfa Kilo para o pátio 3, 5 linha na posição, gol 246 graus. 4 mil pés, ajuste o altímetro no 0 ou no 4. ITAP, Serra Vida 368, 4.014, gol 970. Solo Salvador, eu sou Mike Yankian, informo o tempo do negócio, posição 1 Lima do Pátio 3. Muitíssimo obrigado e boa noite. Gente do término, boa noite, Mike Yankian. Salvador, 4980 com a Romeu, Recife 350 para 4, boa noite. 4980 aprovado para Serra Bravo, Romeu Fox, Recife, nível 350, via Resolu 17. Roda 10, curva esquerda, subida Fuca, Jamo, Aracaju. Aciona 5035, controle 120, decimal 8. Autorizado o Recife no nível 350, decolando para descer no 0, curva esquerda na saída Fuca, Jamo e Aracaju. Intercepta pelo Zulu 17. 5035, transponder 120, decimal 8, controle. Correto, Azul 4980, no portão 9, chame pronto, pushback, acionamento. Entre os 4 9.